mundo dar glória a Jesus. Eu quero ver o cego contemplar a luz. Eu quero ver Jesus alegrar seu povo e o crente frio ser queimado neste fogo. Eu quero ver no meio desta multidão crente chorando de tanta satisfação, o salvo ser uma verdadeira luz e o mundo ver em nós a presença de Jesus. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. O céu se abrirá, o céu cai o poder. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. O céu se abrirá, o céu cai o poder. Eu quero ver aqui dentro da igreja fogo como labareda revestindo ao que crê. Eu quero ver aqui dentro da igreja fogo como labareda revestindo ao que crê. Eu quero ver a profecia de Joel, derramamento do poder dos altos céus. Eu quero ver os jovens profetizando, Jesus Cristo batizando a sua igreja fiel. Eu quero ver o surdo ouvir Jesus falar. Eu quero ver o paralítico andar e o crente fraco poder levar a cruz e o mundo ver em nós a presença de Jesus. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. O céu se abrir e lá no céu cair poder.